pelas 14h58 fomos acionados pelo CODU de Coimbra para duas vítimas. Tinha ocorrido um despiste de um trator, uma delas podia estar inconsciente. Saímos de imediato com duas viaturas de socorro e uma viatura de desencarceramento. À chegada do local, pronto, não estava inconsciente, estava consciente. E pronto, procedemos à estabilização das vítimas. E depois, entretanto, chegou também Cive de Arganil e GNR Tábua e procedemos à evacuação das vítimas para o Centro Hospitalar na cidade de Coimbra. Portanto, duas vítimas em estado grave? Não, duas vítimas depois consideradas leves. Foram consideradas leves, mas foram transportadas por precaução ao Hospital na cidade de Coimbra. E ambas as pessoas seguiam no trator? Sim. Sou a indicação que temos. Trata-se de um masculino de 50 anos de idade e um feminino de 36 anos de idade que possivelmente iam no veículo. E este acidente ocorreu precisamente onde? Aquilo é um estradão florestal. Agora não sei quais são as causas. A GNR estava no local a apurar as causas. Foi no caminho florestal e o senhor saiu do caminho e entrou no terreno agrícola. Ele ia a circular com o veículo, podia ir para a sua quinta, mas algum problema mecânico ou alguma coisa aconteceu e ele saiu do caminho e despistou-se. O trator acho que virou, porque nós quando chegámos ao local o trator estava com as rodas para baixo, e, como não tivesse nada acontecido, mas eles tinham sido projetados durante o despiste. E que tipo de ferimentos é que apresentavam? Pronto, tem as escoriações, a senhora queixava-se a nível da grelha costal. Tivemos então 10 bombeiros, apoiados por 3 viaturas, a Cive de Arganil e a GNR Tábua.